Epílogo. O poder do universo é teu poder. A luz do universo é a tua luz. A energia a todo momento e em todo lugar vibra dentro de tua consciência eterna, envolvendo-te sempre em elegantes atos de criação. Estás criando teu futuro agora mesmo, trabalhando diligentemente na fábrica do destino, enviando pedaços de energia, informação e expectativa que serão incluídas em teu próprio veículo de experiência futura. Esta poderá ser um carro barato e que precisará de reparação a cada momento ou poderá ser um poderoso e luxuoso automóvel em perfeitas condições que te proporcione uma magnífica viagem a teu maravilhoso destino. Depende totalmente de ti, porque és tu quem o forma e constrói e que o conduz em cada momento de tua vida. Por essa razão, é importante lembrares tudo o que discutimos até aqui. Vives e te moves dentro dos padres reais do mundo energético de forma que não vejas como fantasia ou que é difícil de praticar. O que não é prático é continuar com velhas linhas se elas não são capazes de levar-te onde quiseres chegar. Deixa-te envolver no processo por tanto tempo quanto seja necessário e trata de reler este livro nas diferentes etapas do caminho para o êxito. Encontrarás diferentes informações que ressoarão contigo em cada etapa. Mantém teu diário de exercícios e lembra-te todo o poder que tens à tua disposição. Três deles são absolutamente indispensáveis se queres mudar o futuro que estás criando agora. As três chaves para a criação de teu destino. Todos os poderes têm vital importância em estabelecer um dinâmico destino, porém há três partes fundamentais de tua natureza que jamais deves deixar de levar em conta. De fato, são tão importantes que devem ser reexaminados todos os dias, até cada hora. As seguintes ideias te ajudarão a usá-las ao máximo. À medida que avances em tuas rotinas, sempre tenha em mente estas três chaves principais para a criação do teu destino: consciência, energia e intenção. Consciência. Tua consciência cria tua realidade, de modo que precisas ter consciência de envolver-se somente em consciências positivas. A solução desenvolve um conhecimento real de onde está teu enfoque todo o tempo. Quando te concentras no valor e alegria de tua vida, estas experiências se expandirão e se manterão expandindo-se a tal modo que continuarás priorizando-as. Lembra estes indicadores para manter-te no bom caminho, não sejas um zumbi consciente. Desperta para o que estás pensando e como isto impactará teu futuro. Só tu podes tomar controle consciente de quem és. Recorda sempre tuas opções de consciência. Jamais te tornes obsessivo com o que vai mal. Em lugar disso, concentra-te no que vai bem, e aferra-te somente a essa imagem. Sempre mantém uma percepção positiva de ti mesmo em tua mente e em teu coração. Sempre que te sentires deprimido, recorda a nova auto-percepção e definição amorosa que tens de ti mesmo. Jamais sejas mais consciente do que te falta do que já tens. Sempre faz uma prioridade o reconhecer o quão bons és e as boas coisas que já tens, de forma que continuarás manifestando mais abundância no futuro. Lembra tuas opções. Cria imagens excitantes de teu ser e de teu futuro. Traz à tua mente estas imagens várias vezes ao dia, torne-as brilhantes, claras e próximas, mantendo-as no centro de tua mente, respira profundamente à medida que experimenta sua alegria e excitação. Isto despertará reações muito verdadeiras em tuas vias neurais, neuropeptídeos e expectativas conscientes. Investiga tuas expectativas. Muda cada pensamento pessimista a uma conclusão otimista acerca de futuras possibilidades. Recorda que o mundo está cheio de intermináveis oportunidades. Espera o melhor para ti, e com o tempo assim será. Energia. Está sempre no processo de transmitir e receber energia. Tudo o que acontece para ti é uma resposta ao que transmites a cada momento. Ainda agora teus pensamentos, crenças e emoções estão enviando sinais específicos de quem és e do que estás disposto a aceitar em tua vida. Se o que desejas é atrair situações de êxito e as pessoas que te ajudarão a criá-lo, tua ressonância deve vibrar com crenças sadias, pensamentos positivos e emoções de alegria verdadeira. Esteja sempre consciente que estás em processo de produzir energia. Ainda que não sejas consciente disto, sempre as estás gerando. Tão frequentemente como seja possível, envolva-te com o tipo de pensamento e crenças que gerem vibrações atrativas e positivas. Sempre opta por apoiar, animar e crer em ti mesmo. A energia de confiança começa com o acreditar em ti mesmo. Tua escolha de envolver-se em pensamentos e atividades que te depreciem fazem o mundo fazer o mesmo. O êxito jamais ressonará com uma atitude de dúvida, de modo que afirma tua crença em ti mesmo todos os dias de tua vida. Opta pelo otimismo. Não existe nenhum valor energético em uma perspectiva pessimista. Não importa o que aconteça ao redor. Podes passar por alto pelos problemas e abrir-te para soluções. Pensa que as coisas poderiam ir muito bem e logo começa a agir nesta direção. Encontra teu propósito real. Recorda que parte de tua missão é conectar-te com teu espírito, de modo que aprende mais sobre quem és e por que estás aqui. E uma vez que o encontres, honra-o. Mantém-te presente. Energeticamente falando, a base de teu poder está no momento presente. Lembra que cada novo segundo oferece uma nova possibilidade de mudar tua consciência e tua vibração energética. Ainda que estejas cheio de negatividade há um minuto atrás, podes escolher uma nova vibração agora. Perdoa-te e deixa ir o passado. Usa o poder do presente para construir um brilhante e maravilhoso futuro. Vive em amor e profunda gratidão. Estas são as energias mais atrativas que podes projetar. Envie amor às pessoas com que te encontras e projetas que estás envolto nele. Vive com gratidão por tudo o que tens e tudo o que és. Tua intenção de reconhecer e dar graças magnetizará ainda mais motivos para agradecer. Intenção. Tuas intenções dirigem tanto tua energia como tua consciência, e como tal, cria concentração nas metas de tua vida. O êxito real é puramente motivado, jamais é dirigido pelo medo. Quando segues tuas metas para poder melhorar uma vida com propósito e alegria, tuas intenções se dirigirão ao universo bondoso para ajudar-te em cada maneira possível. Nunca deixes que tuas metas sejam a única fonte de felicidade, valor e autodefinição. Isto servirá para criar urgência e desespero. Energias altamente tóxicas que afastam teus sonhos. Considera tuas intenções seriamente, ou seja, que se reflitam a tuas metas profissionais ou atividades diárias. Usa tua mente e a imaginação para fazer estas coisas e pergunta se tuas intenções são puras ou estão baseadas no medo. Se é esta última, muda tuas ações e teus motivos para realizá-las. Assegura-te de não envolver-te em intenções conflitivas. Se queres triunfar em algo em particular, precisas estar seguro que realmente o desejas. Também precisa saber que o mereces e acreditar que é possível. Não canceles tua ordem universal com dúvidas e crenças contraditórias. Deixa ir qualquer apego emocional em tuas metas. Deixa ir a necessidade, urgência e desespero, seja paciente, porém persistente. Busca a satisfação no processo e ao final, virás valor real. Vive com intenção consciente cada dia. Tenta viver com alegria. Mesmo que faças uma tarefa mundana, esteja envolto com a busca de teus sonhos, faças com claras intenções. Aponta para o valor, paz e apreciação de amor. Cria uma intenção diária de conectar-te com tua fonte de amor, a inteligência universal, com o coração compassivo de Deus. Entre mais fundo neste propósito de vida, tornando-o parte de tua vida diária, se assim fizeres, mais ressonará tua energia em harmonia com o campo abundante de todas as possibilidades. Compartilhando o êxito. Todas estas três coisas, consciência, energia e intenção, determinam teu êxito pessoal, porém, nunca esqueças que tua vibração também se expande para o mundo para criar o destino compartilhado com toda a humanidade. A natureza no local desta influência significa que tens poder em todas as partes. De fato, tuas mais altas intenções têm tanto impacto no êxito de nossa espécie como tua própria vida. Cada pedacinho de energia que projetas move toda a humanidade em outra direção para o amor e êxito ou ódio e destruição. Cada pensamento de julgamento ou autocrítica acelera o momento negativo do mundo. Da mesma forma que cada enfoque de cuidado acelera também o positivo. Até a intenção de parar a luta em tua própria mente trabalha para terminar os conflitos em qualquer parte do mundo. Esta é a inegável realidade dos campos M, da consciência compartilhada. Todos estamos contribuindo constantemente com as consequências de nossas espécies, determinando resultados perto e longe. À medida que cada um de nós aprenda a um nível de mais amor, abriremos não somente um destino brilhante para nós próprios, traremos também uma vibração mais alta e brilhante ao destino de toda a humanidade. Boas vibrações. Lembra de viver uma vida afirmativa. Em tudo o que pensas e vivas, sempre considera tuas opções otimistas. Começa com as declarações que ao final de cada capítulo, logo agrega as tuas próprias. Tenha em mente que cada momento tens uma oportunidade energética para ti, de modo que opte sempre por uma alta percepção de ti mesmo, tuas metas, e teu mundo. Afirma tua vida a cada oportunidade que tenhas, e o universo responderá em maravilhosas maneiras. Não vejas isto como uma fantasia idealista, é uma realidade científica que realmente não podes ignorar. Tua energia vibra inevitavelmente através de cada célula e experiência. Tuas opções de ressonar a um nível mais alto e brilhante nunca se detêm. Nem sequer por um só momento, agora mesmo, podes fazer uma escolha que tenha poder de mudar tua vida para sempre, de modo que decida-te por uma atitude plena de excitação, alegria e expectativa. Levanta-te sobre tuas energias velhas e insanas e faz ressonância com uma nova crença de ti mesmo e teu mundo ilimitado. Vive com a imagem de teu brilhante futuro flutuando ao teu redor e te encontrarás imerso nessa realidade em pouco tempo. Tu desenhas teu destino a cada momento de tua vida. Se é a felicidade que buscas, a verás como incontáveis bênçãos e belezas que serão tuas. Fim.